tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Yeah. ouro e platina. Hey, baby, I wanna know girl. Latina. Can leave them all behind. Feel the beat of the rhythm of the night. Oh, the rhythm of the night. Welcome to the show.